tienes loco. Ela acha que o subúrbio fica me dando moral. Não sabe do meu talento, tá vacilando legal. Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém. Quando tu perceber isso, vai ver quem iludiu quem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém. Dou uma colocada forte, volto só ano que vem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém. Dou uma colocada forte, volto só ano que vem. Dou uma colocada forte, volto só ano que vem. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou. Se ficar de brincadeira, vai tomar pro pai. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou. Se ficar de brincadeira, vai tomar pro pro. Se ficar de brincadeira, vai tomar pro pro. Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral. Não sabe do meu talento, tá vacilando legal. Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém. Quando tu perceber isso, vai ver quem iludiu quem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém. Dou uma colocada forte, volto só ano que vem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém. Dou uma colocada forte, volto só ano que vem. Dou uma colocada forte, volto só ano que vem. Dou uma colocada forte, volto só ano que vem. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou. Se ficar de brincadeira, vai tomar popô. Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou. Se ficar de brincadeira, vai tomar popô. Se ficar de brincadeira.